cadeira, venha sentar-se comigo. Olhe nos meus olhos, porque eu vou lhe dizer. Quero que ouça as palavras que tirei do meu coração, cansado de sofrer. Sei que você não suporta minha presença, por isso estou decidido a lhe falar. Se o seu desejo é ir embora, pode ir, porém aqui não precisa mais voltar. Nem que você derrame lágrimas de sangue aos meus pés, tristemente arrependida. Oh, meu perdão jamais no mundo lhe darei, nem que eu sofra o resto da vida. Cadeira, venha sentar-se comigo. Olhe nos meus olhos, porque eu vou lhe dizer. Quero que ouça as palavras que tirei do meu coração, cansado de sofrer. Sei que você não suporta minha presença, por isso estou.